Atos capítulo 4, a partir do versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais, maravilhas, pelo nome do teu santo filho Jesus, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Você quer uma manifestação maior do poder de Deus do que essa? Eles oraram, milagres aconteciam, mortos ressuscitavam, paralíticos saíam correndo. Onde eles oravam, tudo tremia, dava terremoto. O terremoto era tão forte, meu brother, que as portas das cadeias se abriam, que cidades inteiras convertiam. Mas olha só o que diz no versículo 32: e era um o coração e a alma da multidão, dos que acreditavam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram de todos. E os apóstolos davam, quem? Pastor ou apóstolo? Quem? Presbítero ou apóstolo? Quem? Evangelista ou apóstolo? Apóstolos. Esse foi o grande problema que Satanás botou na igreja. Ele tirou o apostólico e colocou o pastoral. Calma, pastor, não estou desfazendo de você. Calma, presbítero, não estou fazendo de você. Mas Cristo levantou apóstolo para treinar pastor. Cristo levantou apóstolo para treinar evangelista. Enquanto a igreja do Rio Grande do Sul não se dobrar à fé apostólica, não virá o verdadeiro avivamento. Mas a boa notícia é, eu e você somos a tropa de elite para tirar o diabo. Nós vamos mandar o diabo sair. Nós vamos dar ordem de prisão para Satanás. E nós vamos estabelecer o apostólico. Grite aleluia. Amém? Sente, por favor. Profeta para virar mestre, só na glória. Você acha que era linda a história de Estevão, não? Estevão está pregando, e daqui a pouco vá pedrada em Estevão, e acaba o ministério de Estevão. Por quê? Por quê? Porque Estevão não era apóstolo, Estevão era diácono. Quando Estevão deixou de fazer aquilo que Deus mandou, servir aos apóstolos, e ele quis entrar naquilo que era do apóstolo fazer, morreu a pedrada. Enquanto nós não deixarmos os apóstolos assumir a igreja, enquanto nós não trouxermos o apostólico para assumir a igreja, vai evangelista querer profetizar, pastor querer evangelizar e diácono querer fazer o que não é. Por isso que está todo mundo morrendo, filho. Está todo mundo morrendo. Se estabeleceu uma casta sacerdotal nesse tal de povo gaúcho, que acontece qualquer coisa, de Santa Catarina para lá, para cá, para lá. Mas aqui, meu Deus, parece que nós somos os últimos, e somos mesmos, porque os últimos sempre serão os primeiros. Aleluia! Não queira fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. E queira fazer aquilo que você sabe que Deus mandou você fazer. É tempo de você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Diga aleluia. Depois, olha só o que diz ali. Os apóstolos davam testemunho com poder. Versículo 34. Não havia entre eles pobre algum, porque todos os que possuíam heranças e casas, vendendo-as, traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Amém. Esse é o medo do diabo, porque Satanás conhece a Bíblia mais do que eu e você. Satanás sabe que o dinheiro que você coloca aos pés do apóstolo arranca a pobreza da tua biografia. Está aqui na Bíblia, e ninguém ensina, tem medo de ensinar, tem medo dos demônios, tem medo da sociedade. O que importa a mim e a você, diz a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Agora ouça, se no Antigo Testamento, pelo sangue de bode, pelo sangue de boi, pelo sangue de pomba, Deus enriqueceu a Salomão, Deus enriqueceu a Davi, diz que o filho de Abraão, Isaque, plantou naquela terra, e no mesmo ano, Deus enriqueceu a ele. Diz que Isaque plantou naquela terra, e no mesmo ano Deus enriqueceu ele. através de sangue de animais, através de sacrifícios de animais. Imagina o que Deus vai fazer por você através do sangue do filho dele. Ora, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Diga, eu recebo. Amém. Não tinha necessidade, não tinha pobreza, não tinha falta alguma, tinha riqueza. Por quê? Porque eles reconheciam o poder apostólico, eles reconheciam o poder de Jesus Cristo, eles reconheciam o poder de dar. Diga, quando eu dou, eu recebo. Aleluia. Amém? É isso que os senhores que são novatos em nosso meio estão vendo acontecer aqui. Somente isso que os senhores estão vendo acontecer aqui. Às vezes vem tão forte a palavra de Deus, vem tão forte a revelação de Deus no coração, na mente, na alma do irmão que está ouvindo, que ele diz, eu tenho que plantar uma coisa, eu tenho que semear alguma coisa, e aí se desata a riqueza, e aí se desata a prosperidade, e aí se desata o milagre. Quantos dizem aleluia? Aleluia, muito forte isso, muito forte isso. Deus nos prospere no nome santo do Senhor Jesus. Que hoje venham os milagres que todos os senhores estão precisando, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Zacarias 8:12, acabamos de ler, não é isso? Amém. Deus abençoe vocês, filhos. O que Deus mandar você fazer, faça. Amém? No nome do Senhor Jesus. Pois não, filho? Por que que o senhor está chorando? Muito bem, filho. Está chorando um homem de idade que é para dar o dinheiro para o cidadão que deu ali. Lá para Macataraba, Cantaraba, Caia. Olha esses homens tocados pelo Espírito Santo aqui. Olha esses homens tocados pelo Espírito Santo aqui. Falando em línguas. Meu Deus, tarápia, canderébia, sof. Vocês que estão ouvindo essa língua de fogo, sabe o que que é isso? Essa língua de fogo era de um homem que chegou aqui desviado, na miséria, e Deus já começou a fazer na vida dele. Vire para alguém e diga, se Deus fez na dele, vai fazer na tua. Diga para alguém, se Deus fez na dele, vai fazer na minha. Aleluia, dá um aplauso grande para Jesus. Um apóstolo. Aquele outro que veio por segundo também é um apóstolo. Eu não combinei nada isso com eles, não pedi nada para eles. Mas a Bíblia diz que se você pregar sobre o Espírito Santo vai batizar. A Bíblia diz que se você pregar sobre cura, Jesus vai curar. A Bíblia diz, se você pregar sobre libertação, Jesus vai libertar. A Bíblia diz, se você pregar sobre salvação, Jesus vai salvar. A Bíblia diz, se você pregar sobre o céu, Ele vai levar você para o céu. E se você pregar sobre dinheiro, Ele vai enriquecer você. Eu não tenho medo de dizer, chegou o tempo que Jesus vai investir dinheiro na igreja. Porque a igreja é a noiva dEle. Quem aqui quer a sua noiva pobre? Quem aqui quer a sua esposa pobre? Ninguém. Jesus é o nosso noivo. Deus é o nosso futuro marido. Ele vai investir recurso em nós. Vire para alguém e diga, Jesus vai investir recurso em você. O vaso reinvestiu o dinheiro que ele ganhou. Isso é sabedoria, meu filho. Isto é sabedoria. Isto é sabedoria. Você quer ver? Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 9, por favor. Deus te prospere, me ajudem os aparadores aqui. Abre em 2 Coríntios, Deus te prospere. My God, my God. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 9. Baraba, canderébia, candaraba, choraba, candébia, somanai. Dá uma rajada em língua aí, crente. Suraba, candaraba, cai. Ouça! 2 Coríntios capítulo 9, eu estou falando sobre a sabedoria daquele homem que estava desviado. Versículo 6 diz, e digo isto que, o que planta pouco, pouco também colherá, e o que planta em abundância também colherá. cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja, a Bíblia não diz que Deus ama quem ora, a Bíblia não diz que Deus ama quem jejua, a Bíblia não diz que Deus ama quem ganha almas, mas a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Você quer aumentar o amor de Deus na sua vida? Você sabia que sem o amor de Deus, você é um traste que vem para o inferno? Você quer aumentar o amor de Deus na sua vida? Faça como Deus, dê o melhor, dê o melhor. Grite comigo a partir de hoje: eu darei o melhor. Mas olha a sabedoria do irmão. No versículo 8 diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo, versículo 11, para que em tudo, vocês fiquem ricos. Está na Bíblia que o chamado de Deus para você é para a riqueza. Está na Bíblia. E hoje nós vamos mostrar isso dentro da Bíblia para você. No final do versículo 11 diz assim, ó: para que vocês fiquem ricos e para que através da riqueza de vocês se deem graças a Deus. Amém? Olha por que a sabedoria do irmão. Paulo está falando sobre as ofertas. Paulo está falando sobre os dízimos, Paulo está falando sobre dinheiro, e ele diz assim: quem tem uma carteira aí para me emprestar? Quem tem uma carteira para me emprestar? Obrigado, filho. Ele diz que Deus, que dá a semente para o semeador, que também dá a sementeira para o semeador, ou seja, qualquer criança sabe que tudo nas nossas vidas vem de Deus, diz que quando você pega, com licença, filho, uma semente da sementeira, você pega 10 reais da sementeira e você leva ao altar, no envelope, no dízimo, na oferta, ou através, ou nos pés dos apóstolos, aqui está, a semente que você pega e você leva lá e coloca, diz que Deus pega e aumenta, multiplica a semente. Amém? Deus que diz que Deus aumenta, multiplica a semente, ou seja, ele deu 10, olha o que acontece, quando ele volta lá para a carteira, o anjo já multiplicou, já recebeu 100. Quantos aqui têm dado para a obra de Deus? Te diz o Senhor, a partir de hoje, eu vou dar para a tua obra. Dá um aplauso grande para Jesus. Agora, sente por favor. Você quer ficar rico? É fácil, é muito fácil. Deus te abençoe, Deus te prospere, meu filho, em nome de Jesus. Esse momento de manhã é violento, filho, esse momento de manhã é violento, porque começam a acontecer milagres incomuns. Assim como você está trazendo para a obra de Deus, os anjos estão mandando lá na tua casa. Ouça isso. Jesus diz bem assim, ó, o Espírito Santo através de Paulo, diz assim, ó: cada vez que você abre a sementeira e coloca uma semente no altar de Deus, Deus vem e multiplica a sementeira, Deus vem e multiplica a semente. O que que acontece, meu filho? Você deu 10, recebeu 100, se você dá esse 100, você vai receber quanto? Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é, nós damos, recebemos e fechamos a mão. Ah, chegou o dinheiro, eu vou jantar fora. Chegou o dinheiro, eu vou comprar uma coisa nova. Esquece a primícia, esquece o dízimo, esquece a oferta, esquece o voto. Não, cada vez que entrar recurso na tua vida, lembre-se dos princípios de Deus, lembre-se dos seus votos, lembre-se dos seus dízimos, lembre-se da obra de Deus. Deus tem o banco celestial mais infalível no mundo. Os recursos de Deus não se esgotam. Os recursos de Deus não se esgotam. Você tem plantado sementes na obra? Levante a mão. Eu profetizo, a partir de hoje, Deus vai investir recursos na tua vida. A partir de hoje, Deus vai investir recursos na sua vida. Diga, eu recebo. Lá braba cantaraia. Dê um aplauso para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Diga, eu recebo. Uau! My God, my God, my God, my God. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos para cima. Olha aí, varão. Pergunta para ele se eu pedi alguma coisa. Ô, pastor Júlio, pode devolver lá dentro, diz que eu não preciso mais. Meu Deus, eu estou vendo um bando de invejoso aqui. Alguém dá um glória, alguém dá um aleluia. Aleluia! Amém! Vire para alguém e diga, você é um rei chamado para reinar nessa vida. Eu estou pregando sobre quê? Zacarias 8:12, ouça, porque plantarás sementes de prosperidade, a vida dará o seu fruto, a terra dará sua novidade, os céus darão o seu orvalho, e farei o que é restante desse povo, receba a herança. Quando é que você recebe a herança de Deus? Grite, quando eu planto semente de prosperidade. Grite, quando eu planto semente de prosperidade. Grite, a minha semente é uma semente que desata prosperidade. Aleluia. O homem está dizendo aqui que o celular que estava ali, ele já deixou para a igreja. Vire para alguém, diga aleluia. Meu Deus, tem mais um trazendo tênis aqui, dá para ele, Senhor, no nome de Jesus. É isso que Deus faz, varão, é isso que Deus faz. Fala, filho. Esse senhor aqui no último retiro, ele tinha que pagar uma prestação da casa na segunda-feira, ele não tinha todo o dinheiro. Então ele chegou aqui e ofertou tudo que ele tinha. E sobrenaturalmente, na segunda-feira, ele tinha todo o dinheiro para pagar a prestação. E hoje ele disse que ele quer ofertar novamente tudo que ele tem. Meu Deus do céu, pode ofertar. Não tinha nada para pagar a prestação na quarta-feira. Não tinha um real para pagar a prestação ainda. Quer dizer, tinha alguns trocados no bolso que eu trouxe para a despesa aqui. Aí, domingo de manhã eu fui tocado, dei tudo que eu tinha no bolso e falei aqui na frente, hoje eu não tenho dinheiro para pagar a prestação da minha casa própria, mas quarta-feira eu vou ter. Tenho certeza, com a graça de Deus, que eu vou ter. Segunda-feira da manhã eu já tinha todo o dinheiro. Fecha os teus olhos. Uau, e está dando tudo hoje novo. Uau, dá para ele, Deus. Alguém grite aleluia. Uau, isso é muito forte. Você não pode só dar um grito de aleluia. Levante as suas mãos para cima e diga obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Levante as mãos para cima e diga obrigado, meu Deus. Porque tudo que eu tenho vem de ti. Eu quero ser generoso como o Senhor é. Faz 3 anos que eu estou no seu ministério. A minha esposa oferta mais do que eu e ela não trabalha. E ela dá mais do que eu no altar. Era muito avarento, por causa que eu tinha uma prisão do passado dos meus avós, de descendência síria, e eles são muito mão fechada. Fora a bicharada que andava com o senhor ontem e hoje aí, hein? Amém. Eu tô dando tudo que eu tenho, apóstolo, porque hoje eu quero ser mais ofertante que a minha esposa. Uau! Levante as mãos para cima e diga comigo, Espírito Santo, eu quero ser tão generoso quanto o Senhor. Grite aleluia! Vire para alguém e diga, hoje é o dia mais pobre da sua vida. Hã? Você pensou no que você falou? Diga, hoje é o dia mais pobre da minha vida. porque a partir de hoje é só prosperidade, é só prosperidade. Labra canderebia candará baixada bacandá. Fogo, fogo, fogo, fogo. Quantos podem dar um aplauso para Jesus? Aleluia! Diga eu recebo. Amém. Nunca mais seremos os mesmos depois de hoje. Você viu o testemunho desse homem aqui, varão? Primeiro, há uns 3 anos atrás, aqui, ó, isso que é guri inteligente, ó. Isso que é guri inteligente. Ele está trazendo para cá por quê? Porque ele entendeu. Se Deus aumentou a sementeira dele, se ele plantar semente, quando ele sair daqui, Deus vai dar muito mais para ele. Aleluia! Diga eu recebo. Impressionante. Imagina quando você ouvir esse ensino no seu carro, hein? Imagina quando você ouvir esse ensino no seu carro. Amém? Como é que começa a destruição da miséria? Grite, uma semente. Como é que vem o poder da riqueza para a sua vida? Grite, uma semente. Onde é que está isso? Zacarias 8:12. A semente que você planta faz a herança das riquezas de Deus alcançar em você. Creia, tenha fé, tenha expectativa. Hoje o seu milagre já chegou. Diga aleluia! Baixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Respire fundo. Repita comigo, Espírito Santo, me acalma, estou elétrico demais, me tranquiliza, que eu saia da emoção para entrar na unção. Eu preciso receber sabedoria da tua palavra eterna, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Se possível, sente para você ouvir mais um pouco. Vire para alguém e diga, o vaso está na metade da segunda introdução. Amém? É importante você ouvir, tá? Importante você ouvir. A semente carrega em si um poder infinito que transforma gerações, mas que, infelizmente, muitos, quase todos, a têm desprezado. Dentro da semente está a floresta, dentro do ovo está a águia, dentro de um sonhador que planta sementes está o maior avivamento dos últimos dias. Tudo que vem do céu para a terra é resultado de uma semente plantada na terra. O céu não se move sem semente plantada. As sementes são as únicas coisas capazes de alterar o seu destino. Se você quer um futuro medíocre, plante uma semente medíocre. Se você quer um futuro glorioso, plante uma semente gloriosa. Repita comigo, a prosperidade obedece atitudes. A riqueza obedece às sementes. Em tempos de crises, Deus sempre vai operar milagres a favor do seu povo. Quem aqui está vivendo uma crise, te trago uma boa notícia. Esta crise será a maior oportunidade da sua vida. Diga, eu recebo! Amém? Sobre o que eu estou falando? O poder de uma semente. Estou falando sobre o poder de uma semente. Quem já ouviu falar sobre a parábola do semeador? Todo mundo conhece a parábola do semeador, não é isso? Deixa eu trazer um resumo da parábola do semeador para você. Redobre a sua atenção. Quem planta bem, colhe bem. Quem planeja o plantio e procura entender o que está fazendo, terá resultados excelentes. O fruto é sempre resultado de uma semente. O fruto que a semente vai produzir, e se vai produzir, é consequência Da forma que foi plantada a semente, todo ser humano tem na sua mão sempre uma semente que poderá ser plantada a seu critério. Quem semeia quer colher frutos bons e não frutos podres. Os frutos não dependem somente da qualidade da semente ou do solo, mas também da forma que você está plantando. Jesus nos ensina como plantar a semente. A semente depende da visão do semeador. Semear é diferente de simplesmente jogar a semente na terra. Todos esperam que a semente dê frutos, mas poucos estudam a qualidade da terra, em que condições esta semente foi plantada. O semeador espiritual precisa ter visão completa da semeadura: semente, terra, clima, adubo e etc. Levante a mão direita para o céu, porque você nesta manhã é o semeador. A sua semente foi boa, a terra que você plantou é a melhor, é a terra do fogo do avivamento, o clima está favorável. Ezequiel fala que chuvas de bênção sobre nós, e o adubo não tem outro melhor, o adubo foram as lágrimas, o adubo foi o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, vai te prosperar. Diga: eu recebo. Ouça por favor, semear não é apenas um trabalho braçal, é preciso inteligência. A semente que cai fora do lugar não vai permanecer. A semente que cresce para cima também deve crescer para baixo. O semeador não planta somente, mas também se preocupa com o crescimento. Existe um segredo: toda semente passa por uma prova de fogo. A semente que passa pelo fogo tem mais valor. Não basta apenas semear, temos que semear e semear bem. Para dar frutos, a semente tem que ser bem plantada. A qualidade de frutos é resultado da qualidade da semente e do cuidado com os outros fatores. A qualidade do semear depende do semeador. Ele pode ter uma boa semente à mão e desperdiçá-la. O semeador que não conhece o tipo de semente que tem, também não prevê o tipo de fruto que terá. Plantar bem a semente é a nossa parte. O crescimento depende do Senhor. Se não plantarmos a semente, não haverá fruto devido à nossa negligência. O que você tem plantado? O que você pode plantar agora? Creia, Deus lhe dará uma colheita tão grande que o seu destino será afetado para abençoar gerações. Creia, tenha fé, tenha expectativa. Hoje o seu milagre já chegou. Plante uma semente e colha um milagre. Diga: eu recebo. Vire para alguém e diga: plante uma semente e colha um milagre. Amém. Dê um aplauso grande para Jesus Cristo. Você está recebendo um seminário de Bíblia nesta manhã. Ouça, uma vez só, ele falou sobre o novo nascimento. Faz mais ou menos um mês, eu peguei e pedi para Deus para me conseguir um emprego, que eu ia dar todo o meu salário, que eu estava trabalhando em obra com meu pai. E daí eu trabalhei e peguei todo o salário e ofertei todo para Deus. E agora eu estou à procura de emprego. Excessivamente não consigo o que eu quero. Eu tô namorando, vai fazer 2 anos, só que eu já quero noivar com ela. Eu amo ela. E agora Deus falando: dá o tua oferta. E eu falei: mas eu não tenho, Senhor. Eu gastei tudo que eu tinha. Minha mãe deu dinheiro para comprar uma Bíblia aqui. Por causa da minha Bíblia, eu ofertei para um homem que tava com uma Bíblia estragada, tava rasgada, e eu ofertei minha Bíblia para ele. E daí a mãe me deu um dinheiro. Até o dinheiro daqui eu dei R$600 propósito, porque eu não tinha como pagar todo. Daí Deus falou: tu tem aquelas moedas, tu tem moeda aí. E eu falei: mas Deus, é só umas moedas, não é mais nada. Ele: não, dá essas moedas que eu vou te dar mais. Você crê que foi Deus que falou com aquela viúva pobre? Então também é Deus falando contigo. Fecha os teus olhos. Prospera-o no sobrenatural, Pai, em nome do Senhor Jesus. Olha que forte isto aqui, está tremendo pelo fogo de Deus. Isto é o fogo do Espírito Santo. Isto é o fogo do Espírito Santo. Está tremendo pelo fogo de Deus. Isto é o fogo, fogo do Espírito Santo. Ouça, uma vez ele falou sobre novo nascimento. Aproximadamente 176 vezes sobre reino de Deus. Aproximadamente 400 vezes sobre oração. 500 vezes sobre fé. 2.084 vezes ele falou sobre dinheiro. Ouça, primeiro assunto da Bíblia, Jesus. Segundo assunto da Bíblia, dinheiro. E por que nunca me ensinaram isso, apóstolo? Porque Satanás nunca quis que você fosse liberto da miséria. O que a Bíblia diz? O meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Não é o pecado que te destrói. O pecado é uma consequência da falta de conhecimento. Se você conhece a verdade te liberta. Nunca mais o pecado te toca. O que te destrói, diz a Bíblia, é a falta de conhecimento. A Bíblia diz que a falta de conhecimento te traz maldições. Só que no hebraico, no grego, no aramaico e no latim, as línguas originais da Bíblia e da primeira tradução, a Vulgata, a mais original ao texto latina, diz que falta de conhecimento é a mesma raiz etimológica para trevas. Quando você não tem conhecimento, você tem trevas. Como é que é mesmo o nome do diabo? Cada vez que você rejeita algum conhecimento da Bíblia, você abraça o príncipe das trevas. Por isso que Satanás não quer que você entenda sobre primícia, não quer que você entenda sobre dízimo, não quer que você entenda sobre oferta, não quer que você dê. Mas veja bem, Deus, mesmo sendo Deus, nunca recebeu nada sem primeiro dar. Deus disse: eu quero salvar o homem. O diabo e o mundo disseram: e que tens o Senhor para nos dar? E Deus disse: eu tenho o melhor, eu tenho o sangue do meu filho. Nem Deus recebeu algo em troca sem primeiro dar. Mas olha o exemplo de Deus. Depois que ele deu o melhor, se passaram 2000 anos e Deus continua recebendo belos filhos. Deus continua recebendo maravilhosos filhos. Sabe por que você está salvo? Porque primeiro Deus deu. Ouça, havia um centurião que estava orando. Quando esse centurião romano não era judeu, não conhecia o evangelho, ele estava orando, quem aparece? Um anjo chega e faz aquilo que o anjo não pode fazer. O anjo prega o evangelho para ele. O anjo diz: olha, as tuas esmolas, as tuas ofertas e as tuas orações têm chegado diante de Deus. Tu tem dado tanta oferta para a obra de Deus, que Deus me mandou fazer aquilo que os teólogos dizem que eu não posso fazer. Eu vim pregar para ti, lá na casa de Simão, o curtidor, lá na beira da praia. Simão, o apóstolo, está descansando. Manda chamar ele, porque ele vai te pregar toda a verdade. Quando esse centurião manda chamar Pedro, o Espírito Santo desce e diz: ó Pedro, vão mandar te buscar, vai, porque eu estou nesse negócio. Pedro disse: vou. Pedro chega lá e diz: olha, tu é um homem importante aqui na terra, mas tu é mais importante no céu, porque o próprio Espírito do Deus vivo mandou um anjo falar contigo e mandou falar comigo para que eu venha pregar para ti. Sabe por quê? Porque tu ora e dá oferta, porque tu oferta e tu ora, porque tu dá oferta e ora, ora e dá oferta. Quando Pedro está pregando, o que acontece? Caiu o fogo do Espírito. O primeiro gentil, o primeiro ímpio salvo, foi porque dava ofertas. Recebeu um batismo do Espírito Santo que nem a igreja tinha. Por quê? Porque dava ofertas. Sabe por que o evangelho chegou para nós, nobres? Porque alguém deu ofertas. Quando você dá oferta, os anjos descem. Quando você dá oferta, o fogo desce. Quando você dá oferta, pessoas são salvas. Um dia eu tinha uma igrejinha na vila, bem pobrezinha, igreja bem pobrezinha, e me apareceu essa peça, podre de bêbado. podre de bêbado, e queria dançar o Raul Seixas comigo, e queria dançar o Sidney Magal comigo. Eu dizia: Varão, eu soltei essa filha velha, como que é essa história de soltar a vida velha? Vamos lá tomar uma cachaçada. Eu digo: Varão, o sangue de Jesus tem poder. E ele saiu da igreja mais bêbado do que chegou. Chegou em casa mais bebida ainda. Eu fui orar e Deus disse assim: planta uma semente pela vida dele. Ouça isso, uma semente com um propósito muda um destino. Está aí, hoje é apóstolo. Ora mais do que eu, jejua mais do que eu, estuda mais do que eu, prega mais do que eu e ganha alma mais do que eu. E por que que ele é seu discípulo, não é o senhor dele? Porque fui eu que paguei pela vida dele. Ou Jesus não diz a Bíblia que pagou um alto preço por você, meu filho? Ou não está no jornal aquele homem que o marido dela tinha morrido? O apóstolo de Gravataí? O apóstolo Fred? Não está no jornal que esse homem tinha morrido? Ficou 25 minutos desacordado, com parada cardíaca. Apneia, no máximo que pode ficar, é 3 minutos. Ele ficou 25 minutos, os médicos disseram assim: ó, está morto. Chama toda a família para se despedir aqui, porque já vai apodrecer o corpo. E a apóstola, a mulher de Deus, disse assim: não, eu tenho um Deus e eu tenho uma cobertura espiritual. A apóstola chamou todos os médicos assim: está morto? Chama todo mundo para despedir? Vou dizer algo: eu tenho um Deus e eu tenho um pai espiritual. Por que que você acha que Eliseu disse: meu pai, meu pai, cavaleiros e cavalos de Israel, onde está o Deus de Elias? My God, my God. Sobe todos os pastores da equipe dela para orar no monte, e lá no monte eles dizem: Deus, nós não aceitamos que o nosso apóstolo morra. Na hora a apóstola liga para mim, tinha até mais gente lá em casa, chorando, e disse assim: nós estava no monte, bem assim ela falou, e Deus mandou semear 1.500 na sua vida. Eu digo: por quê, minha filha? Porque o homem vai ressuscitar. Eu disse: my God, me deu temor, peguei a minha mulher, dobrei o joelho na mesa, e disse: Deus, se o Senhor falou, nós obedecemos. Morte, que o Senhor te repreenda. Vida, entra nele. E o homem ressuscitou. É muito forte. Isso é muito forte. Da cidade dele, todas convertendo. Só que está na Bíblia, mas nós temos medo de descobrir, e quando descobrimos, somos covardes para obedecer. Grite: eu não sou covarde. Diga: eu vou pagar o preço por um avivamento de milagres e prosperidade. Violento, violento, violento. Vem aqui, Adriano, vem aqui. Quantos anos que você me deu aquele relógio? 2 anos. Há uns... dia 28 vai fazer 2 anos. Aqui nesse lugar, nessa hora mais ou menos, bem aqui mesmo, nessa hora mais ou menos, você viu? Você estava aqui, ó, alguns viram, alguns estavam aqui, ó, vários viram e estavam aqui. Viu o testemunho na igreja. Ele chegou... viu na cadeia dessa inúria. Pensa. Quando ele chegou. Sabe por que que ele, com 2 algemas no bolso, sabe por que quase todo preso é magrinho? Que quando, na comida, quando chega a comida, é arroz, feijão e? Bá. Arroz, feijão e? Bá. Tá, arroz, feijão nós conhecemos. E o bá, o que que é? Bá, só isso. Comida de preso, arroz, feijão e bar. E ele me contou, eu digo: mas e o bar, rapaz? Eu tive preso, nunca me deram o bar. E ele disse assim: não, bar, só isso. Senhor. Tive no avivamento, foi quando o senhor profetizou, acho que na vida do Adriano ou do outro apóstolo, um dos dois ia sair da cadeia em 7 dias. A igreja lotada, e eu vi uma multidão virar para o lado com a cara, quando disse assim: mentiu. Não sei qual dos dois, ou eram os dois. E saiu ou não saiu? Eva, não, Deus deu esse manto para ele. Quem anda com presidiário depois não consegue ver pessoa endemoniada. Gente, caiu fogo. E ele chegou para mim com 5 reais. R$5. E ele olhou para mim assim, gente, é perigoso chegar perto de profeta debaixo da unção, gente. É perigoso. Ele chegou com R$5 e eu olhei para ele, estava aquela multidão e traziam carro, e traziam casa e dinheiro. E eu olhei para eles assim, quê? Com R$5 tu chega na presença do teu Deus? E ele disse, já começou a chorar, chorão, que nem Jeremias. É tudo o que eu tenho. Eu disse, não, se tu soubesse a bênção que Deus tem para ti, tu não daria só R$5. Ele disse, eu tenho um relógio bom no alojamento. E eu gritei, profeta também grita, demorou. E eu gritei, demorou, aqui está chegando com R$5. Mas é um esperto, dá para ele, vai, algo grande. Aleluia. Imagina agora se eu digo, quê? E aí olha só, varão, ele pegou e disse assim, espera, foi correndo e trouxe o relógio. Ele estava preso, condenado até 2019. Ele chega com um relógio e eu olho bem assim para ele, conta, porque fostes obediente, crestes na palavra e crestes no profeta. Dentro de 7 dias Deus vai mudar o teu endereço. Por isso que o irmão disse, quando eu falei na igreja, todo mundo virou o rosto. Porque como é que em 7 dias o cara que está condenado à prisão perpétua vai sair? Eu chego em casa de noite, o apóstolo Mauro me liga e diz assim, apóstolo, viu a loucura que o senhor fez no retiro? Eu disse, qual delas? Ele disse assim, a pior, o senhor disse que um presidiário vai mudar de endereço em 7 dias. Eu disse, varão, eu só fui o jumento, quem falou foi Deus. Seja feita a vontade dele, e desligo porque eu vou dormir, na sexta-feira varão, ele vai chegar no presídio para dormir, para comer o arroz, feijão e o bar, e coloco ele numa sala e diz assim, tu está orando hein crente, não sei o que aconteceu, a juíza mudou tudo, tu e mais uns 20, estão livres! Levanta as mãos para cima, levanta as mãos para cima. Senhor, cumpre todas as profecias na vida desse homem, em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e grite, na minha também, meu Pai. Diga, eu recebo. Dá um aplauso grande para Jeová. Sente, por favor. Meu filho. Pela libertação do teu filho. Exato. Levante as mãos para cá. Exato. Quem é? É o pai do Dudu, do Eduardo. Quem? Pai do Eduardo. Meu neto, aquele que faleceu. Sei, sei. No outro retiro eu vim, assisti a primeira mensagem que o senhor pregou sobre a mulher que teve o filho, que morreu e ressuscitou porque ela colocou na cama do Eliseu. E eu me alegrei com aquela mensagem. Ao chegar no assim que eu dormi, os irmãos me chamaram lá, que ele tinha partido, mas partiu para a glória. No outro dia, o apóstolo Mauro e o irmão Anderson foram lá ministrar o velório. Foi uma bênção, foi uma maravilha. E graças a Deus por isso. Então agora eu quero ofertar pela libertação do pai dele, que é meu filho. O senhor crê que tudo o que está acontecendo aqui é de Deus? O Eterno? Pois o Eterno vai libertar o seu filho em nome de Jesus. Glória! Aleluia! Liberte, Senhor. Levantem as mãos para cá. Uma guerra está se travando aqui, Satanás, diabo, espírito imundo da morte, de vício, que prendeu essa família. Hoje, o Eterno te julga. Solta estas famílias! Em nome de Jesus, grite amém! Dá um aplauso grande para Jesus e sente. Aleluia! O Anderson é meu cunhado. Ele é meu sogro, eu sou casado com a filha dele. A gente tinha uma batalha e eu estou aumentando a tua oferta, estou dando meu rádio, aquele som lá que tu sabe que eu gosto. Porque tem que doer, tem que dar o que dói. Eu estou dando meu rádio também te ajudando pela alma dele. Amanhã eu vou levar lá no culto. Uau! Meu Deus do céu! Retiro, apóstolo. Ele já participou de um retiro. E eu convidei ele para vir agora, ele disse que não ia vir. Eu disse, ah, não adianta te espernear que uma hora nós vamos ter que se encontrar num retiro, que tem muita coisa para ser quebrada, pela rebeldia da vida dele. Então ele quis se oriçar, eu falei, não estou, ele disse, porque o senhor vai que eu não vou. Eu disse, não estou dizendo que é porque eu vou, só estou te dizendo que uma hora nós vamos ter que se encontrar no retiro. Chegou a hora e é o próximo, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Eu estou ofertando pela vida do meu cunhado, para que nunca mais ele venha pegar os drogas. Levante as mãos e declare, está salvo, cunhado. Nossa prosperidade, amado. O senhor está semeando no avivamento? Posso falar? Está semeando R$3.000. O que é? Foi nesse avivamento que eu cresci como homem, como profissional e como cristão. Dá mais para ele, Deus. Tá bêbado, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o vinho é melhor. Vire para alguém e diga, receba vinho novo. Estava pobre, perdido, pecador, destruído, família destruída, porque tinha perdido um filho, chegou um dia no avivamento, foi salvo, se arrependeu, se converteu, se batizou, virou empresário, pastor, tem duas empresas, não para de prosperar. Vire para alguém e diga assim, seja mais rápido da próxima vez. Aleluia! Repita assim comigo, Espírito Santo, nós declaramos que cremos na Bíblia Sagrada, uma semente é a porta para o meu futuro incomum. Hoje, pastor, vale a pena pagar o preço? Me dá uma música para quebrar tudo aí, DJ. Dá mais para ele, meu pai. Grite comigo, eu não posso sair daqui do jeito que eu cheguei. É muito forte isso tudo. Ou hoje. Deus me prospera, ou Deus me prospera, hoje Deus já me prosperou. Dê o maior grito de aleluia. Ouça, eu cheguei aqui desviado, pastor, e no ano 2004 eu adulterei, até o ano 2009, no ano 2009 Deus me falou. Eu parei de tomar a ceia com temor. Fui várias vezes para confessar ao meu pastor, mas não tive coragem. Não tive coragem. Fiquei orando a Deus. Mas quando cheguei aqui, Deus me falou. Quando eu vi o pastor Júlio me conhece. Trabalhamos juntos. Fomos tesoureiro de uma convenção. A Cruzada Pentecostal Brasileira. O saudoso pastor Eliseu já partiu estar com Deus. Eu estou aqui confessando e doando o meu celular e o relógio que está ali. E fazendo um pedido pela minha esposa, que já me perdoou. Que ela tem uma pressão de 18 por 24. E segundo o que a gente vive, ela vive só pela misericórdia de Deus. Os médicos disseram, a qualquer hora pode explodir o teu coração. Mas eu creio que não vai explodir, porque há um Deus, e há profeta de Deus na terra. Outra coisa que eu quero dizer, a partir de hoje eu fico aqui, um novo começo. Posso começar como membro ali, posso começar varrendo a igreja, posso começar fazendo tudo aquilo que se faz para a obra de Deus. Este é o meu propósito. Eu saí daqui um novo homem. Na semana passada Deus me falou em voz bem alta, dizendo, o meu espírito se apossará de ti e tu serás mudado em um novo homem. Alema, Deus Santo. Ah, tira o pé do chão. Eu era casado, tenho duas filhas, faz 8 meses que eu separado. A gente se separou, sei lá por quê, não, por nada. Simplesmente eu saí para trabalhar, quando voltei em casa não tinha ninguém mais. Meu Deus. E aí eu sofro todos os dias por causa disso. Eu amo as minhas filhas, sou... me considero o melhor pai do mundo. Eu me afastei de namorada, não tenho namorada para poder estar com as minhas filhas, para não envolver elas com ninguém mais. E eu busco em Deus assim, a libertação para minha família. Eu não tenho dinheiro para ofertar, eu vou ofertar de novo. Dobra os teus joelhos, campeão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Livre! Livre! Da maior doença que existe no homem. Livre da doença chamada pecado. Ele, a mulher, a família, as filhas, a casa e os seus descendentes. Te diz o Senhor, tu e a tua casa me servirão. Dá para ele, Deus! Vou ter que acabar. Eu tinha um esboço só de 11 capítulos. Só consegui pregar um. Vou ter que parar. Agora veja bem. Pastores, que eu nem sabia que tinham aqui. Líderes. Pessoas com conhecimento da palavra. Pessoas de outros ministérios. Pastores de outras nações, como o pastor Johnny, do Uruguai. Pessoas de outras cidades. Agora me diga uma coisa. Eu estou falando sobre dinheiro. Eu não estou falando de arrependimento. Não estou falando de Espírito Santo. Eu estou mostrando na Bíblia que você é filho do Rei dos Reis. E do Senhor dos Senhores. Olha esse nível de testemunhos, gente. Olha esse nível de testemunhos. Eu fico lá no quarto, nem minha equipe fala comigo. Eu fico lá no quarto, trancado, não falo com ninguém, não planejo nada com ninguém. Sabe o que é isso? Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você o que é isso. Primeiro, abra comigo. Abra comigo em Ezequiel. Capítulo 28, versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não é Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e ensoberbeceu o teu coração por causa das riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus, por isso, eis que trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: Eu sou Deus? Mas tu és um homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e disse-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio da sabedoria e perfeito em formosura, estiveste no Éden. Opa, não era o rei de Tiro? Como é que estava no Éden? Jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Olha como é que é a tua cobertura, filho, cheio de pedra preciosa e de riqueza. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, aquele que era o maestro da orquestra celestial. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras preciosas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, o amor ao dinheiro em ti, na multiplicação do teu comércio, na multiplicação dos teus negócios, na multiplicação das tuas empresas, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim da guarda ungido. Que história está contando aqui? A origem de Satanás, Lúcifer. Aonde que fala de rebelião? Aonde que fala de desobediência? Aonde que fala de soberba? Só a partir do momento que ele amou o dinheiro mais do que a Deus. Nunca vocês ouviram isso, isso é revelação. Mas Jesus Cristo disse para os apóstolos: tenho coisas maiores, mas não posso contar agora. Mas porém, um dia virá o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. Tem revelações que é para a igreja dos últimos dias. Tem revelação que nem Paulo sabe. Tem revelação que nem Pedro soube. Tem revelação que é para mim e para você. Vire para alguém e diga: não despreze isso. Vire para alguém e diga: não desperdice isso. Amém? Glória a Deus. Repita comigo: está escrito. Mais forte, a Bíblia diz: Lúcifer se transformou no diabo porque amou o dinheiro mais do que a Deus. E por isso, e somente por isso, que Deus cobra de mim, que Deus cobra de você, primícias, dízimos, ofertas e votos. Aquilo que sai da sua mão, não sai da sua vida. Entra no seu destino e enriquece o seu futuro. Em nome de Jesus, diga amém. O que que Paulo fala aos filipenses a partir do versículo 13 do capítulo 4? Ele diz: quando a igreja se associou comigo para dar e receber nas ofertas, as suas ofertas foram enviadas como sacrifício vivo, como sacrifício agradável, como sacrifício aprazível diante de Deus. As vossas ofertas de sacrifício, disse Paulo, em 4:18, no 19, ele dá sentença, porque você fez uma oferta de sacrifício, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória em Jesus Cristo, vos suprirá todas as vossas necessidades. Você quer acabar com as necessidades? Dê uma oferta de sacrifício. Isso é violento, varão. Isso é violento. Amém? Deus não pede primícia para enriquecer sacerdote. Se bem que se você é filho de pai rico, pode ter certeza, a pobreza não vai te visitar. Se você é sábio, meu filho, enriquece a sua cobertura espiritual, que você vai dar um espirro a alguém, não vai dizer saúde, alguém vai dizer: toma money, toma dólar, toma dinheiro. Porque se o pai é rico, não falta riqueza para o filho. Que é isso, varão, que tu vem chorando? É que quando eles estavam ofertando, um dia eu estava dentro do presídio, sentado lendo uma Bíblia, e sentou um filho de um pastor do meu lado. E ele pediu para me espichar a mão, que ele quis me rogar uma maconha na minha mão. E era de um pastor. Um filho de um pastor. E era só eu de crente, de cristão, dentro daquela cela, né? E nós estávamos entre 32 e 23, era um desviado. Daí eu vi eles fumando tudo que eles tinham. Meu Deus. Tinha uns que fumavam até o colchão, dormiam na pedra. Eu perguntei para Deus: por que, Deus? E Deus me dizia que eles não queriam ofertar na casa de Deus, eles criticavam. E quando eu vi os homens aqui ofertando para Deus, eu não sabe a alegria que deu no meu coração.